beira do lago, a multidão ao ouvir. Mestre, tu falas e eu quero seguir. Simão lavava suas redes ao sol, mas pela tua voz lançarei meu anzol. Oh Senhor, eu confio em ti, mesmo sem ver, eu vou prosseguir. Tua palavra em mim faz renascer pescador de almas. Eu quero ser um leproso em súplica, aos teus pés se prostrou. Se quiseres, Senhor, a cura ele implorou. Tua mão estendida traz transformação. Quero viver, Senhor, em tua direção. Oh Senhor, eu confio em ti, mesmo sem ver, eu vou prosseguir. Tua palavra em mim faz renascer pescador de almas. Eu quero ser. Vinho novo em odres novos vou dançar, pois em ti, Senhor, eu quero habitar. Oh Senhor, eu confio em ti, mesmo sem ver, eu vou prosseguir. Tu palavra pescador de almas, eu quero ser. Português e worship, acústica e guitarra. Teu amor é novo, não vou hesitar.